Pátio da Juliette. Informação do senhor, já contatei a infra aérea e eles disseram que o plantão senhor é o 04, vai aguardar a aeronave da Gol puxar e taxiar. Gol no 896, não escuta? Ah, escuta, 996. Já tem estimado para iniciar o pushback? Ah, agora, tá pronto, 996. Autorizado, chama táxi. Chamar a táxi, 996, grato. Salvador, gol no 896, bom dia, tem toque. Gol no 896, controle Salvador, acena a identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare, altimetrou no 096. 050. 5230. Prossiga. Na verdade, tem uma previsão aí na frente pra encher o táxi. 1896 na escuta. Prossiga pro 896. Você tem que mandar encher o táxi? É, a senhora me dá mais 2 minutos? Afirmo, posso dar mais 2 minutos. O senhor, por acaso, tem condições de taxiar só um pouco à frente antes da entrada do portão 04 livre? No momento, não. Mas em 2 minutos, sim. Desculpe. Gente, 2 minutos, gente. Obrigado. Torre Salvador, é o 1994? 1994, Maceió, copia? Copia, sem informação delta. Sou Maceió, 350, Alpírito 58. Decolada pista 1-0, curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle 1-0, destino 8, transponder 5066. Autorizado 350 para Maceió, pela curva 58, retornou 1-0, primeira curva esquerda, saída... Só um momentinho, controle 1-2-0, destino 8, transponder 5066, confirma a saída? Puca, Papau Uniforme, Charlie Alfa, transição Aracaju. Busca, transição Aracaju, gol 1994. 994, correto, chama para estacionamento. Salvador, gol 1896. 1896 para cima. Tem condições de andar 15 metros para frente aqui, isso estaria bom? 530, 15 metros resolve, o senhor consegue ingressar no portão 04? Afirmativo. 1896, afirmativo. Taxi um pouco à frente, unidade 04 livre. E pode manter a posição e guardar o táxi. Ok, estamos indo aqui, obrigado. 3520, Juliette 04. Sim. Tá bom aqui, tá? Tá sim. Então tá bom, vou parar por aqui então. Tá bom pra você aí, não? Sim. Acho que pode ter um pouquinho mais pra frente, hein? Tá, eu vou pôr um pouco mais pra frente. autorizado a final do procedimento e aliança que sei. Desça para 2 roupéis, altímetro no 0,6, reporte estabilizado. Força lá, nós também. Salvador, voo 296 para o táxi, já 21-71, autonomia 2 horas e 40 minutos, alterna Fortaleza. Só confirma sua vez? 171. 171, sente, táxi à direita, Índia e Alfa, chama para outro ponto, espera da 1-0, altímetro 1-0 no meia. Táxi à direita, na Alfa, espera com camarada quando pronto, voo 296, 1-800. Pega no zero pronto, boa noite, 96. Boa noite, 96, linda cola, pista no zero, vento 1, 40 graus, 079. Ah, linda cola, 96, dando zero. 1-1-8-9-6-2. Obrigado. Decimal 8 na sua linha, decolada 55, controle 90, decimal 8. Decimal 9, decolada 55, controle 90, decimal 8. 308, obrigado. Salvador, gol 1896. Boa noite, 96, contato radar na decolagem, sul para o nível 370 na saída da PUCA, transição Caju. PUCA, Aracaju, obrigado. 370. Tudo meia, tá na final visual, bom dia. Bom, hoje tudo meia, foi motorizado por 0, vento 150 graus, 109. Depois. Sono 8,6, sala 59, direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, escuta 05. Alfa 896, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, alterna 2545, igual 996. Salvador, eu vou no 994, pronto para a pushback de salamento. No 994, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque.